06 Fortaleza, aguarde um minuto para a cópia. Tá, 3283. 3283, torre 11895. Copiado, obrigado. O 19 é a primeira aerovia, decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Momo, transição frote, o transponder é 5131 e o controle em 120.8, cotejo. Tá, 3216, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 4. Salvador, 255, táxi lento via Alfa, aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde Juliette. Tem posição na Delta e chama solo 219, além daí da faixa, além do ponto de espera, ok? Mantém além da faixa, ok? O Juliette e o Hotel Papar. Então, 3283, check 3, 150 com 10, livre pouso. Baixou e travou, livre pouso. 3283, 110. Então, Juliette e o Hotel Papar, chama o solo 121, decimal 9. Imediato, confirme, o finger já está retirado aí? Positivo, imediato. Autorizado então, imediato, chama para o táxi, o altímetro no 011, tá? 3193. Milhões, chama. Puxa, eu chamo o táxi 3193. Táxi, chama 041, 111, Recife, 1330. Ok, o 1041, aguarde o instante para o táxi. Aguardando acionado. Se o teu papai ingresso na Alfa e aguarde antes do Juliette, qual é o pátio de estacionamento? Perdão, qual é o pátio? Ok, o senhor vai pernoitar aqui em Salvador, confio. Ok, então será alocado para o senhor o pátio 4, ok? Siga o Avianca e aguarde antes do Juliette. Ligeiramente à esquerda do alinhamento, o helicóptero mantendo 500 pés sobre o terreno. Grato pela informação. Chamei a 63, tá? No solo 53, solo 219. 9-3-2-3-2-3. O Salvador está 3-2-3, boa tarde. São 3-2-3, está autorizado a TSP Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, está 3-2-3. Pode seguir o follow me, o gol 1-0-4-1, estamos lá. Afirma, 1-0-4-1, está autorizado a seguir o follow me até através do portal meia dúzia, aguardando instruções. Follow me através de meia dúzia, gol 1-0-4-1. Fala Salvador, 35447, solicito puxe acionamento aqui, 4-3. 5447 está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, puxe e o acionamento vai chamar para o táxi. 2, 3, 4, 4. Para puxar estacionamento, 2216, posição 4. Aguarde, 3216. Meia 141 para o sequenciamento em condições de voadura. 5 milhas em condições, o meia 141. Sente, desça para 2000, reporte no localizador no 09. 2000 pés, meia 11, reportará no localizador, chama meia 141. Informo que próximo à duna temos o helicóptero mantendo 500 pés sobre terra. Sente, o meia 141 vai chegar. Estabilizado no X-Ray, janela 6315. 6315, torre 198, decimal 95. 295, janela 6315, muito bom dia. Johnny Chemtax. 041. Gente, no 041, segue Marília, no ponto de espera 295, ajuste 1000, por favor. Seguindo o Marília, a gente espera 3951, igual no 041. 3193, táxi de Índia, no ponto de espera 895, ajuste 1011. 6315, vento 140 com 9 nós. Autorizado pouso ano 0. Autorizado pouso ano 0, chinelo 63, ano 5. Alô, Gol na 328. Prossiga. Podemos prosseguir? Te avisou com o Follow Me. Veículo amarelo, né, claro? Afirmo. Ok, após a companhia, siga o veículo, por gentileza. Após a companhia, segue o veículo Gol na 328. O Chinema é 225, ingresso portão 7. Desça para 2000, informe no localizador. Descendo para 2000, manterá via... Exceções aí está, tomará no localizador 5240. Solo, Salvador, trip 5447 está pronto para o táxi, 73 a bordo, temos 4 horas de autonomia, alternamos Vitória da Conquista. Trip 5447 inicialmente até a saída do pátio 3, aguardando instruções. Inicialmente até a saída do pátio 3, está aguardando instruções do trip 5447. Tá 32 no meio autorizado, pushback, tá pronto para iniciar imediato? Afirmativo. Gente, chame táxi. 3. Torre Gona 041, ponto de espera do 10, boa tarde. Ciente, boa tarde, mantenha, ponto de espera. Mantendo. Até o papá, sigo a Avianca e quando no através do portão 612, onde está parcada a aeronave da Gol, fique atento ao Follow Me, o veículo amarelo da Infraero que deverá ligar até o Pat 4. Solo Salvador, Gol no 754, posição 8 para pushback e acionamento. Gente, aguarde instante no 754. Aguardo o Gol no 754. Solo, confirma que está 3283, aguarda antes da Juliette. Afirmo, seu portão é de número 2. Assistir, possível ser autorizado seu ingresso no pátio. Aguardando, está 3283. Muito bom dia, Livrona Pinturto, a chanela 63. Chinelo 635, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Chinelo 63. 140, 10, nós, livre de decolar, 17. PLS, Xené, 6141. 6141, Torre 1895. Torre 1895, Xené, 6141. É pronto, cópia, prossiga. Paracaju 230, decola da pista 10, sai da PUCA, transição Caju, controle 120.8, transponda 5114. Aracaju 230, usando 10 na PUCA Caju, chama Salvador 208, transponda 5114. Correto, no intermission para prospecção. Maraca no ponto 06. 3 decolado aos 30, chame o controle, 120.8. 1208, tá, 3193, obrigado. Para o site 3216 com 112, a bordo 4 horas 40, alterna João Pessoa. 3216 no ponto de espera, torre 1895, Juiz Mion, bom voo. Ponto de espera 1895, grato. 3283, ingresso de Juliette, portão 2. Portão 02, tá, 3, 5447, após o trânsito à sua direita, que ingressa no pátio, prossiga para o ponto de espera, via Índia. Quando lá, torre na noite, decimal 95, ajuste 1011, bom voo. Ok, aguardando a passagem do TAN, nota direita, após o ponto de espera, via Índia, 118953, 5447. 2000 pés, reporte localizador. Cinco, dois, quatro, zero, estabilizado no localizer. 5240, torre 198, decimal 95. Controle de Papa Tango, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, mil pés, corredor Xã. Autorizador de 500, de direto. Autorizado. Tato. Na conta do Javão. Informação, continue agora de pista livre, vento 140 com 10. Trip 5240. Número 2 na aproximação, 5240. 300, prepare a PUCA, transição de para Guaricó. PUCA de para Guaricó. Bruno 754, autorizada. Pushback em coordenação com a equipe de solo, chame o táxi. Vai iniciar o pushback em coordenação com a equipe de solo na posição 8 e reportará para o táxi. Gol no 754. Tá lá no 3. Sente. É. Tô, papá, prossiga. Simão 95, por gentileza. 3-3, ao livrar à direita, solo 2-1, decimal 9. Ao livrar à direita, solo 2-1, decimal 9, Xené, 6-1, 4-1. Salvador, muito boa tarde, papapapá, na direita, troca. Trip 5240, autorizado pouso, vento 150 graus, 099, trip 5240. Autorizado pouso para o 5240. Juliette, até o papá, está autorizado o táxi via Quebec. Após ingresso pela pista, prossiga até o pátio 4. Libere na Oscar. Informe pista no 735 livre. Juliette, até o papá. Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Com a 1.7. Ok, Mike, Juliette, Romeu, qual a altitude que mantém? 500 metros. Ok, então prossiga aí para sobrevoo no litoral de Itapuã, na minha escuta permanente. Natal 370, uniforme Zulu 10. Na cola da pista 10, sai da Fuca, transição de Fá. Controle no 20.8, transponda 5137. 5137. Autorizado Natal, nível 370, conforme a rota de ponte de voo, no barco 10. Recorda pista 10, sai da Fuca, transição de barco 208, transponda 5137. Reto no 600, chama para o pushback, acionar. Demora bem. O TAN 3805, pronto para a cópia da autorização para Guarulhos. 3845, autorizado Guarulhos, nível 340, vem informe Luna 6. Roda pista 10, saída da EO, Leda após Leda Bridge. Bridge intercepta uniformes Luna 6, sai conforme plano. Controle na 20.8, transponda 5135. Deixamos solo, 219. 219, tenha uma boa tarde. Decolada 190, Dael, Leda, Leda, Bridge, intercepta o Zulu 16 e vai conforme o plano. O controle é 1208 e transpondendo 5135, tá 3805. Correto, 3805, chame para o pushback de acionamento. Chamado, puxa o acionamento, tá 3805. Com autonomia de 4 horas e 8, alterna Fortaleza, o POB 132. Trolley tá 3093, cruzando 150. A torre. Prossiga, Romeu. Eu não tenho contato visual com a sua aeronave, confirme a altitude que mantém. Tá mantendo 510, tá, não vai interferir com a nossa, porque já tá na ocorrência e permanece na posição. Ah, ok. Ok, mantenha minha escuta permanente, ok? Sem cruzar aí o eixo da 735, nem a 10, o eixo da 1028. Sem cruzamento de nenhum dos seus eixos, vai permanecer na sua escuta, Romeu. Não, nível 300, autoridade chamada. O centrinho 3335, 0393. Patrão no livre decolar 140 com 10. Esse ano, dono 0 patrão. O Oxen é 61 no quadrono? 61 no 41. Prossiga. Então, aqui é o gol da posição 5. Aqui está com vazamento de combustível na asa direita. Tá legal, vou informar aí pra ela. Tá ok, então tá, tudo, tá bem molhado ali embaixo. Não entendi, tá vazando combustível do Gol que está abastecendo? É, tá vazando ali pela asa direita ali. É, tem um pessoal abastecendo ali, é, aparentemente é, com, é combustível aqui no solo ali, abaixo da asa direita do Gol, na posição 5. Tá vazando e muito. É. Paulo Salvador, gol com o 754, Fortaleza 612. O 041, decolado aos 39, controle 1208. 208, boa tarde. Cinco, chegada via Mari para 2000 pés, 1009. Controle Salvador, bom dia com 041. Com 041, bom dia, contato radar, suba 370. 370 na mão. 14, Tran 32, no meio, você não pode estar pronto. 32, no meio, ali, montei. Salvador. Confirme? Tran 32, no meio, está pronto. Ali, montei, comandante. Está na escuta? Como recebe? Alto e claro. Será que o seu ofício se reclama na fone aí, Salvador, não sei o que, pode alinhar e manter. Alinha e mantém o TAN 32 no meio. Colagem 140 graus 09 nós. Entrando para 32 no meio. Fogo 7 em 4. Negativo. Boa tarde, Torre Trip 5447 no ponto de espera do ano zero. Alinha e mantém o Trip 5447. Alinha e mantém o Trip 5447. Boa 924, está autorizado o marcar conforme na roda do PAN, 350 pela Polícia 58, saída Fuca, Caju, decorda 10, motor 208, transporte 51. Confirmando 5136, transporte, deixando para pushback acionamento, Gol. Confirmando 5136, chamada. Solo, Gol 1806, na posição 6 para posicionamento. Autorizado, chame táxi, 806. Você vai para o táxi, 806. Decolado às 4-3, chame o controle, 1208. 208 é um bom dia, tá? 3-2-1-6. Gol 1924, na 10 para o posicionamento. Controle Salvador, bom dia, tá? 3-2-1-6, passa 1700. Outra vez, meia dúzia. Coordenação, outra vez, meia dúzia, chamará para o táxi 1924. Tá, suba 310. Sobe 310, 3216. Passagem 2230, chame a torre 11895. 2895, 2230, obrigado, até daqui a pouco. Tá. Gol 041, chame Centro Recife 12685. Bom dia, 2685, 0-4. Tá. Controle 3216, pode voar direto ao Cogbo. Negativo, tráfego à frente na mesma saída. Gente, mano. mantendo o perfil da saída, 3216. Paulo Salvador, uma boa tarde, eu moro 333. Durante esse dia, Daniel Leda Bridge, muito obrigado. Vai livrar a área de Itapuã, passou agora para o Itapuã, segue até outra vez de Situaçu para cruzar e seguir a interceptação da BR. E volta para a região de Pirajá, aguardando para transferência. Entendi que vai manter aí o litoral até o Parque de Ituaçu, depois quer cruzar o sentido norte, sul-norte, do eixo da 1028, é isso? Afirmo. Mantém o litoral agora de transferência. Grato, Romeu. 35447, decolado aos 45, controle 120, décima 8. Vai chamar em 1208, boa tarde. Torre de Salvador, gol 394. Chame 1-2-1 no decimal 9 para COP. Ok. Clube do Iate aqui, qual é o nome que vocês dão para ele? Porto São Marcelo. Tá ok, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, o trip 5447. Pode fazer para copiar perto. 200, saída Momo, sem restrições. Subinal 200, saída Momo, sem restrições, pro trip 5447. Realizador 6320. 6320, torre 198, decimal 95. 95, 6320, boa tarde. Boa tarde, 6320 da Ursa, estabilizando o localizador da 10 X-Ray. 6320, chame passando externo, trecheque de trem. 320. No meio, chame Recife, 2685. 4089. Posição 5, PAC 3. Pronto para pushback e acionamento. Marcador externo, baixou, travou, 6320. Sim, chegou as pichas livres. Pushback e acionamento, chamarei para táxi azul, 4090. Direto para Barreira, 5447, muito grato, senhor. Salvo Salvador, boa, 2230, passaredo. Boa, 2230, taxi de Alfa. Juliette, parte 3. Alfa, Juliette, parte 3, 2230. Controle papapapa, Mike, Juliette e Romeu. Prossiga. Passando Baixo de Quintas, agora segue para Pirajá novamente para o sobrevoo da área. Ciente. Continua. Ok, aguardo o início do pushback, permitindo a passagem do passaredo aí. Sim, obrigado. Gol 7 354 após o pouso do Airbus, afinal a linha aí mantém. Após o pouso do Airbus da Chanel, ali mantém o voo no 754. Tem condições de fazer a GNSS, né? É possível? Block 1 no Alpha, se não me engano? Vou verificar, só faz. Alô? Solo 1806, 183 a bordo, 183 a bordo, autonomia de voo para 1 hora e 53 minutos, alternando Salvador, está pronto para o táxi. Bruno 806, chega via Índia no ponto de espera, torre 1895, tem legal no 01 no voo. Via Índia no ponto de espera, 1895, obrigado. Alugou 9600, por ser estacionamento com 29. 9600, coordene com a equipe de solo, táxi, o pushback está sendo em coordenação com a equipe de solo, devido às obras, e me chame quando pronto para o táxi. Para quando pronto, gente, obrigado. Solo Salvador Azul 409, podemos iniciar o pushback, o passarelo vai ficar à nossa direita. Sim, o passarelo agora já está ingressando à sua direita, pode iniciar sim o pushback e me chame para o táxi. Ok, obrigado, chamei táxi, Azul 409. Direito 29, 6360. Nós estabilizamos e Delta 10, seguir 95. Torre 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Autorizada a decolagem, o voo no 754. Boa tarde, Sanega 320, de Trona Fox, tá? Confirme quem chamou a torre. Da 35595. 5595, ajuste no 011, no repórter baixado, travado, aguardando pista livre. Contará 5595. Torre Salvador, gol no 806, ponto espera da 10. 1806, visual com tráfego na final 10. Ah, afirmativo. Gente, após o pouso do mesmo, a linha é mantém cabeceira 10. Após o pouso da aeronave na final, a linha mantém 10, gol no 806. Passa de leste na 320. Novo gol, zona 394. Está aguardando da cópia. Presente na 394, só um minutinho. 1754. 5595, está autorizado o pouso pista no 0, vento 1, 2, 0 graus e no 0 nós. Autorizado o pouso no 0, 5595. 390. Vindo para o 390, bom, 754. Azul 4089, pronto para o táxi. BOB 1107, autonomia 3 horas e 40, alternado Galeão. 4089, inicialmente o táxi até a saída do pátio 3, aguardando por favor. Até a saída do pátio 3, Azul 4089. Alto Brasileste, da 320. Solo Gol, na 394, portão, pushback atrás. Gente, no 394. Prepara 10, aguarde. Dael. Aguarde. Guardante Brasileste, da 320. Gente, aguarde, o portão de meia dúzia, assim que o Varig liberar, será autorizado, aguarde. Gente, 6320. Nós 24 para o táxi, 150 a bordo, autonomia 2 e 15, alternando Salvador. No 924, seu número 1, Varig, está no através de meia dúzia? Afirmo. Então siga a via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1011, bom voo. Índia, ponto de espera 1895, 1011, 924, boa tarde. Azul 4089, siga o Varig que sai do pátio no ponto de espera 1895, ajuste 1011. Segue o Varig que está no pátio, azul 4089. Poxa, na minha 320, após o azul, à sua esquerda, que sai do pátio, prossiga para o portão meia dúzia. Confirma o azul, Varig? Azul. Após o azul, que está saindo à sua esquerda do pátio 3, prossiga para o portão meia dúzia. Ah, ok, sim, agora sim, pessoal. Após o azul do 03, para o meia dúzia, 63, 20. Alfa, Juliette, parte 3, 5595. Do 4196. Mantenha-se antes do meia dúzia aguardando o ingresso do Avianca para após prosseguir contato com o following. Gol no 806, decola 56, chama controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa. Oi, Salvador, boa tarde, 924, pode continuar, 104. 924, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, 924. O Cajá Maracaju. 230 pro Cajá Maracaju, assim que possível, pro de Puca. Inicialmente direto Jambo. Jambo, melhor ainda. O triplo 3, quanto cópia? O no triplo 3, copia. Gol no 33 para cópia. No triplo 3 autorizado para Congonhas, nível 360, uniformes Luna 6. Na cola da pista 10, sai da L, lei da poder da bridge. Controle no 20, decimal 8, transporte 5156. Só confirma o transporte? 5156. Ok, autorizado São Paulo, nível 360. Decola do 0, da L, lei da bridge, após bridge, aperto Luna 6. Aciona 5156, controle 1208. 1208, controle 5156, chama para pushback acionamento no triplo 3. 208, 5156, vai informar. 3805, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, pushback acionamento, vai chamar para pista 3805. Aguarda algum pouso ou decola em seguida do Varig? Decola em seguida do Varig. Autorizado Galeão, nível 360, uniforme Zulu 10, na cola da pista 10, saída da EL, lei da poser da bridge, controle no 20, decimal 8, transporte 5140. Gente, gol da 394, autorizado Galeão, nível 360, autor Zulu 190, da cola da 190, da EL, lei da bridge, controle 208, alcana 5140, gol 1394. Correto no 394, autorizado pushback e acionamento, chama táxi. Ok, estamos autorizados então pushback, vamos chamar táxi no 394. Puxinar 6254, quanto cópia? Cópia. Santos Dumont 360, via uniforme Zulu 10, decola da pista 10, saída em nave bloco 1 no Alfa, controle no próxima 8, transponda 5163. Vamos passar o microfone, por gentileza? 5163. Eu 360, conforme, Zulu 10, depois conforme. Retola da 10, bloco 1 alfa, controle de saída 1208, transponda 516203. Bloco CNR 6254.tec. Bloco CNR 6254, para o pushback. Obrigado. Estou no nome desse mantendo 2000 autorizado final, aliás. 2000 final, aliás, autorizado. 4-1, no meio, reporte estabilizado. 9-0, decola da pista 10. Sai da PUCA, jama após jama direto. Controle 120, decimal 8. Responde 5147. 3-2-3, agora cruzando a passada de Simbra para a região de Itapuã novamente, inicialmente interceptando a linha do litoral em Itoçu. Não cubi, confirme. Vai liberando a região de Pirajá e segue para o farol de Itapuã, na área anterior de sobrevoo, inicialmente via linha do litoral em Pituaçu. Sente, reporte Pituaçu. Após Pituaçu, irá prosseguir para outro setor? Não cumpri a informação, confirme. E após Pituaçu, irá prosseguir para esse setor? Após Pituaçu, Itapuã. Sente, reporte prosseguindo de Pituaçu para Itapuã, Max Gillette Romeu. Controle de situação para Itapuã, Romeu. Controle, boa tarde, gol 9924. Gol 924, boa tarde. Contato, submantém nível 350. 350, 924. 3900. 7-9 a bordo, nossa autonomia de 2 horas e 38, alterna a equipe. Seguirá o Marília como número 2 para decolar no ponto de espera 2895, ajuste 1011, por favor. Obrigado. Colagem para 240, Victor. Táxi, o TAN 3805182 a bordo, 3 horas 51 de autonomia, entrando no galeão. 3805, ponto de espera, chame Luiz em 1-8-95, ajuste 1-8, bom voo. Ponto de espera, 1895, TAN 3805, bom trabalho. De Pituaçu para o farol de Itapuã, mais Guilherme Camelo. Sente. Romeu, chame Torre, 118.95, pois era ficar próximo do setor de decolagem da 1-7. 120.8. Sim, chamar controle 208 azul 4089. Vou parar no aguardo com 4090. Salvador, papapá, mais direto, Romeu. Prossiga, mais direto, Romeu. Muito boa tarde. Novamente, de Pituaçu para o farol de Itapuã e segue para sobrevoo na mesma área anterior, sobrevoada. Sem interferência com nenhum dos seus veículos, mas diretamente. Se mantém a minha escuta permanente. Lance, na saída da Euleda após Eudes. Ok, subida da Euleda após Eudes e o nível autorizado, só confirmando. 340 que eu tenho aqui. Ok, obrigado. 340. Controle Salvador, boa tarde. 35626. Estava ideal descida com informação PEDEX. 5626, disse mantenha 5000 na chegada à ponte, aguarde o final do procedimento Electric X-Ray, ajuste no 011, trip 5626. Na ponte, e a possibilidade de voar para a ponte, descendo para 050? Autorizado direto, ponte, trip 5626. Obrigado. Salvador, 4089, solicita Leda ou Dael? Direto Leda, azul 4089. Muito obrigado, direto Leda. Dá 3283. Tem um Boeing da Gol passando na retaguarda, pode ser autorizado para o espectro de segurança. Oi, Salvador, o voo no 600, a sua escuta já pronta. O no 600 mantém ponto para o 0? Mantém. Pronto para o táxi. Livre push então, vai tomar para o táxi, voo no 333. Bom, no 600, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém, no 600. Salvador, bom dia, boa tarde, o GNR 62, o 4, puxa acionamento, portão 7. 208, bom trabalho. 4, autorizado, respeito, na chave. Autorizado, repórter ataque, 6254. Jet, eu ia poder confirmar a posição no momento? Mais direto ao meu, logo após o farol de Itapuã. Gente, mais direto ao meu. Mais direto ao meu, não vai ter perigo nenhum dos seus aproximações, ok? Mais direto ao meu. Gente, ao meu. 5 azul, 4, Odomeia, boa tarde. Boa tarde. Gol no 924, chama Recife agora na frequência 26.85. No momento, Recife não autorizou o direto da casa, até o momento, ok? Ok, gente, 235924, boa. Boa. 394, mantém ponto de espera do 0. Ok. Salvador 4116LS, marcador externo. Azul 4116, ajuste altímetro no 011, reporta baixada travada, aguardando pista livre. Baixada travada, aguarda pista livre, 4116. Possibilidade do 5562 bem aguardo a presente direto do Ceará de 364. Autorizado direto pelo. Comendador de meio, autorizado direto pelo. Sim, direto pelo. 3 no 5, informação Quebec, autorização Guarulhos, nível proposto 660. Na 13 no 5, autorizado 360 para Guarulhos, uniformes Luna 6. Recorda pista 10, saída da El, Leda Foz, Leda Bridge. Controle no 20.8, transponda 51 na 71. Confirma a rota, uniformes Luna 6. Afirmo, a saída da El, Leda Bridge, em Bridge interceptando uniformes Luna 6, segue conforme plano. Tá, Tá sim. Então, Guarulhos autorizado, 1360, da Elway da Bridge, Bridge do São João 6, Belo Horizonte, Bridge Posto. Sim, 120-8, pode decolar, e 178, outro fone, 63, 178 não, 5171. Deixa eu parar, pushback acionamento, 6365. 5171, 6365. Táxi com o Uno 37 a bordo, 2:15, alternando Recife, tá? 3223. 3223 no ponto de espera 1895, a gente melhora com o voo. 285, obrigado, boa tarde, tá? 3223. Táxi Sessionaire 6254, com 130 a bordo, 4 horas de voo, Terra Guarulhos. 6254, táxi Via Índia, no ponto de espera 1895, QNH 10111, com voo. Ok, com 10111, autorizado até o ponto. Ponto de espera da 10, todo pronto, 2 de março, 6254. Inicialmente foi direto Jamo, aguarde de pago, ano 600. Positivo, direto Jamo. Azul 4089, chame Recife, frequência 1-3325, alternando 251. 3325, alternando 251. Azul 4089. Viram. 995, ajuste melhor. Carlos Avianca, até o ponto espera, chama na torre 10895, porta. Sala Azul 4116, livrou na sua escuta. Para a chegada da Mari, posição Mari para a chegada da Mari. O Alfa Tangotão contato radar 2 milhas após posição Coral. Esse mantém 5000, ajuste no 0 no 1. Gol 394, decolada zona 3, chama controle 120-8. 208, boa tarde, zona 3, Rafa. Tanto 3283, pronto para ingresso de decolagem? Aproximadamente 1 minuto, tá? 3283. Sim, chama quando pronto? Chama a tá? 3283. Nível 1 no 0 na chegada da Mara, guarde LS X-Ray, ajuste no 0 no 1. E a sua identificação, Chané 6326. Eu vou direto no rumo de TAP, o Chané 6326. Controle Salvador, boa tarde, gol 9394, decolou 2200, nada é 1. 1394, contato, submantenha nível 360. Claro, 360, nada é 1, 9394. 5626, desse mantenha a altitude 2000. Para 2000, 5626. Salvador, boa tarde, Oceania 624, pronto no ponto de espera da 1-0. Oceania, estou autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, 6254. CIF 12685, boa. 00, chame Recife, frequência 2685. 2685, zero. Então, 3283 decolados, 1-6, chama controle, 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle, eu tô 3283 na sua escuta, boa. Tá 3283, contato, submantém nível 190. 90, tá 3283. Oceania 6326, desse mantenha 9000. Pode ser, manter 9000, Oceania 6326. Vitória da Conquista, prepare a arbórea, guarde cofre. Arbórea, aguarda, 2230, graças. A gente entende então que voando direto do UNA tem condições de interceptar e completar o final LS. Confirme. Afirmativo, senhor. Autorizado. Muito obrigado, desce para 2000 na proa de Duna, 5626. No Golfo, segue esquerda Juliette, portão 8, bate 1, 4, 1, 1, 1, 6. Alô, Salvador, autorização de taque para o gol no 333. Estamos com 4 horas na autonomia, alterna Galeão, com 1-66 a bordo. O no 333, táxi ainda no ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, ajuste minhão, de volvo. 895 na Índia, obrigado. 254, decolado aos 1-8, chama controle, 120, decimal 8. 208, 6254. Salvador, boa tarde, Oceania 6254, 1510 na bloco Monoalfa. Oceania 6254, contato, vou manter nível 360 na saída da El Leda, Oceania 6254. É, confirma a saída para o 6254. Está em contato radar, vigilância na saída da El. Ok, na nossa saída, na nossa autorização, foi autorizada a Block 1 Alpha. Pode voar na proa de Leda? Sim, está autorizada a saída conforme solicitado, Oceania 6254. Ok, conforme solicitado agora, 6254. 90, está autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 072. Decolagem, 5490.